Carnaval de ofertas é na Lojas Benoit. O ritmo aqui é de volta às aulas. Caia na folia de ofertas e comece o ano letivo com tudo preparado. Cadeiras giratórias, fone de ouvido, notebooks, tablets, impressoras e muito mais. Com ofertas imperdíveis que você pode parcelar em até 20 vezes no crediário Benoit e negociar o primeiro pagamento só para maio. Venha para o Carnaval de ofertas da Lojas Benoit e aproveite! Saldão de verão, Tia Tacarejo. Cerveja Antártica, 473 ml, 4,29. Polar Latão, 4,39. Refrigeração Rua, 2 litros, 4,49. Leite condensado Tirol, 4,69. Maionese Hellmann's, 1 quilo, 13,89. Feijão Bela Dica, 1 quilo, 5,99. Saldão de verão, Tia Tacarejo. Coxa dorsal, quilo, 7,89. Paleta suína, quilo, 14,89. Agulha bovina, quilo, 21,89. Ponta de peito, quilo, 22,98. Arroz do Vale, 5 quilos, 21,89. Creme de leite Tirol, 2,69. Saldão de verão, Tia Tacarejo. Ofertas válidas até domingo, dia 9 de fevereiro. Tia Tacarejo, Vila Pinto, Palmeira das Missões. Vem o Tchê! Charangas Carlavagem. Charangas Carlavagem. Lavagem completa de carros, motos, caminhonetes. Lavagem interna e externa, com os melhores produtos para preservar a pintura do seu veículo. Também fazemos polimentos e temos estacionamento monitorado. E não para por aí. Ligue ou mande um WhatsApp e agende seu horário. Charangas Carlavagem, na Major Novaes, número 750. Telefone WhatsApp 55 99676-5843. Charangas Carlavagem. Oi, aqui é a Camila Morgado e quero falar sobre a Cressol, a cooperativa financeira feita por gente como a gente, que fala a nossa língua e tem soluções perfeitas para mim e para você. É bem mais simples se relacionar com quem te conhece de verdade, não é mesmo? Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro, esteja com quem coopera com os seus planos. Agora você já sabe, é simples. Escolha a Cressol, vem junto! Proteia Bom Preço. Fruteira completa com frutas, verduras e legumes fresquinhos direto do SEASA de Porto Alegre. Mini Bazar. Atende das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 8 da noite. Domingo e feriados, aberto pela parte da manhã, em frente à estação rodoviária. Fone 3742-5445. Proteira Bom Preço. Moda Homem, Loja Vito, exclusiva para você. Vito, lançamento, estilo e elegância. Aproveite, curta novos ares. Vito Moda Homem, no clima da estação. Curta e siga nossas redes sociais. E veja como é fácil você ficar por dentro da moda. Preços e condições que cabem no seu bolso. Crediário próprio e nos cartões em até 10 vezes. Vito Moda Homem, a moda que faz a diferença. Depois de deixar o grupo Barão Vermelho, ele se lança cantando sozinho. Cazuza, Exagerado. Até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade.

supermercado tradição. Um supermercado com os melhores preços e produtos. Um completo açougue com carnes inspecionadas e de procedência. Uma seção de frutas e verduras sempre fresquinhas. Tudo em gêneros alimentícios em geral. Materiais de higiene e limpeza. Terça e sexta-feira com super ofertas em frutas, verduras e carnes. Quarta-feira tem promoção na padaria. Supermercado tradição. Sempre com grandes ofertas para você economizar. Supermercado Tradição. A Rua 7 de Setembro, abaixo do Corpo de Bombeiros. Telefone 3742-2282. Supermercado Tradição. Tradição em preços baixos. Tchê Atacarejo, o lugar certo para suas compras. Atendimento de qualidade, variedade no açougue, panificadora completa, feirão de frutas e hortifruti granjeiros fresquinhos, além de bebidas e gêneros alimentícios em geral. Ofertas diariamente em todos os setores do mercado. Visite-nos na Perimetral, Vila Pinto. Tchê Atacarejo, economia e variedade ao seu alcance. Lá vem o Tchê! A farmácia Tchê Farma está sempre pronta a lhe atender para que você possa ter a tranquilidade que precisa quando a sua saúde exigir cuidados. Medicamentos, perfumaria e cosméticos. Sua saúde pediu? O médico receitou? Então vá até a farmácia Tchê Farma e encontre o atendimento e os preços que você procura. Tchê Farma, mais economia para você. Teleentrega 3742-1993 e 999-17-2772. Tchê Farma, na João Adrião Gonçalves, em anexo ao Tchê Hipermercado. Alô, amigo ouvinte! Quer renovar a casa nesse início de ano? Aproveita que as melhores ofertas estão nas lojas Quero Quero. Tem porcelanato classe A da melhor qualidade com preço imbatível. Smart TV Samsung 32 polegadas saindo com R$400 de desconto. Tem cozinha compacta com espaço para dois fornos com R$300 de desconto. E tem muito mais para fazer obra e aproveitar o verão. Faça na Quero Quero que a equipe tá pronta para te atender com a melhor negociação. Qualquer ocasião ganha um ar especial quando se tem a presença das flores. Para isso, conte com os serviços especializados da Floricultura Vida e Natureza. Os mais belos arranjos e os mais lindos buquês de flores. Decoração para festas de aniversários, formaturas e casamentos. Jardinagem, grama, adubos, pedras e plantas ornamentais. Floricultura Vida e Natureza. A decoração que faz a diferença. Em dois endereços, na Rua Riachuelo 393, telefone 3742-3093. E General Firmino, 271, telefone 3742-3457. Durma bem, durma melhor e tenha bons sonhos com a Vito Colchões. São colchões desenvolvidos para cada biotipo, com molas ensacadas, espuma latex, disco elástico e gel e o colchão massageador com 20 tipos de massagens. Artigos de cama, mesa e banho da Altenburg, Karsten, Jolitex e a exclusividade da beleza dos produtos da Trussart. Facilidade do crediário próprio em até 10 vezes ou nos cartões. Vito Colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Independência 760, fone 3742-1008, Palmeira das Missões. Tranquilidade para mim é saber que tudo na minha empresa está sob controle, inclusive quando estou fora dela, da mesma forma com minha casa. Tranquilidade é saber que minha família e o meu patrimônio estão seguros. Viver a tranquilidade é algo que faz parte da natureza humana e que deve ser preservado em todos os ambientes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tranquilidade é o que nós da Rota Monitoramento buscamos entregar todos os dias aos nossos clientes. Para isso, trabalhamos sempre com inteligência, atenção e cuidado, contando com soluções integradas de cerca elétrica, alarmes, câmeras e modernos recursos tecnológicos com monitoramento por profissionais altamente qualificados. Se você quer tranquilidade, procure a Rota Monitoramento na Rua Major Novaes 1050. Telefones 3742-0122 e 3742-1838. Rota Monitoramento. Excelência em serviços de segurança. Lando FM 87.9, agora 10h38. E o seu Valdomiro Lucas de Souza aí tá escutando a Rádio Lando FM, ligadinho aí na Rádio Lando FM, e pediu pra gente tocar um reggae na Casa Amarela. Música. Lisboa está escutando aí reggae na Casa Amarela. E para não perder o reggae, vamos na sequência de Quero Ser Feliz Também, do Nath Roots. Reggae na Casa Amarela.